da informação Bravo, autorização Guarulhos. Forma 163, autorizado Guarulhos, número 360, da cola pista 90, curva direita, saída da El, Lisa, Motiva, via pista 90, Tabaté. Controle Salvador, Opera 1208, aciona 5572, transponder. 0, cuidado da Guarulhos, decolador no 0, da El, Lisa, Motiva, apesar do 10, Tabaté, 1208, 5572, gol no 176. Com 176, procedimento correto, estamos prontos para estudar acionamento. Para 3720, tá 3520. 3520, confere passo na 180, chama o 765 agora na frequência 12685, alterno 2545. 3685, 2545, tá 173, pronto para o puxa de zona norte. Autorizar seu contato. Amarelo, salve com o 173. A bordo, 4 horas e 20, Campinas para o táxi. Três, autorizado táxi, abate 1, táxi Índia, Portão, Manzaro, chame pelo Salvador, 1895, ajuste altímetro na 0, 16, bom voo. Ponte para o número 0, 108, bom número 73, bom dia. dia, Gol 1176, ponto 0210, pronto para a decolagem. Gol 1173, está autorizado, alinhado, decolado, ponto 0, vento 120 graus, 089. É decolado 10, Gol 1173. Gol 1173, Gol 1133, controle Salvador, no 208. 208, Gol 1173, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 1763, decolado na Adaião. Gol 1173, contato radar na decolagem, sou eu, mantendo nível de voo 360 via saída da El. Subindo ao 360 via subida lá da El, quando possível, vá ótima. Vem Leda, Gol no 173. Vá Leda, Gol no 173. Lá Morte, manda pra gente, Gol 1173. Gol 1173, passa nível de voo 30, Morte na área de jurisdição Centro de Recife. Chama o mesmo agora e coordena também do mesmo na frequência 25, 1 alterna 1-3-3-9-5. 251-3395, bom dia, Gol 1173. 3816, tendo indicação, via chegada a Mari, 2150, ajuste de altímetro 1096, voe e tape. pode manter a velocidade até de um lado. Está livre da restrição de velocidade, avançado seu critério, voitona, deixa para dois no pé e ajusta o altímetro no 0,96, informe estabilizado. Seu pé na proximidade, autoridade do LS, pode estabilizar o 3,2,96, livre da restrição de velocidade. 3896. Sim, repete mais o procedimento, chame agora 3118-2995. 2995, bom dia, tá 3896. Autorizado nível 360, decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da El, Rio da Mótiga, onde intercepta perfil 1-0, Taubaté, após decolagem curva direita, aciona 5-0-1-1 e o frequência do controle 1-2-0-8. Atenção, Guarulhos, nível 360, decola da 1-0, da El, Rio da Mótiga, Taubaté. Tá 3896, sol ao 04, libere primeira direita, sol 121, décima 1. Libra, sol 219, arma de essa direção. Bom dia, prossegue via Alfa, chamando o Juliette. Tá, via Alfa, é boa tarde, Juliette, até 2 Oriente, posição é remota 13 no Tátio 1. 13, 1, 3.